estou confiante, espero vir para aqui para ajudar o grupo, para ajudar a equipa. E acho que vai correr bem. Sim, é um clube que está a recomeçar e este ano vai ser para dar estabilidade ao clube, fazer um campeonato tranquilo. Sério, isso deve ser tão competitivo como o resto. Este campeonato é muito competitivo, equipas muito aguerridas e vai ser duro, vai ter que ser para lutar todos os jogos pelos 3 pontos e vamos tentar dar o máximo todos os jogos. Você tem a experiência do Trofense, não é? Foi a época passada. Sim, foi a época passada. Já deu para ver, não é? Sim, é muito competitivo. Mas aqui vem com o objetivo declarado aqui, é esta época, aguentar o clube, fazer a manutenção. Sim, sim, sim. O seu currículo é vasto. Como é que se adapta um jogador destes? Se calhar o treinador veio optar um bocadinho por experiência também, é importante, não é? Sim, como já disse, venho ajudar. O que já fiz para trás, se calhar também pode ajudar o grupo, os mais novos, mas o intuito é esse, é cada jogo dar o meu melhor para poder ajudar o clube. Temos que, todos os jogos, temos que dar o nosso máximo para depois no final estarmos satisfeitos com o objetivo. Esta fase da sua carreira vira um histórico como é o Beira-Mar, mesmo nesta situação que está, mas já foi ao Estádio Novo, certamente já sim, viu. Sim, sim, sim. Há aqui o potencial para crescer ou não? Sim, eu acho que sim, acho que se as coisas com calma, feitas com calma, acho que o clube pode vir a chegar lá outra vez, onde já esteve, mas com calma, com cabeça, que o caminho é longo, não é?